Ano 2000, nossa cara, quebrada forte, mano L, mano Kisuko, e aí mano Lê, chega! Eu vou chegando novamente, invadindo a sua mente, é papo de irmão. Se liga aí, sangue bom. Potencial negro na parada, mano Lê na levada, norte, sul, leste, oeste. E a banca tá formada, quebrada forte é periferia, favela. Nossa vida inteira está aqui, fazemos parte dela. De vez em quando o bicho pega, e mano eu tô ligado. Então mantenha o respeito pra também ser respeitado. Periferia, não importa o lugar, tem que saber sair, tem que saber chegar. Tem que ter atitude, tem que ter proceder. Pilantra, vacilão, não cola. Na banca de sangue, B. Vários malucos que não curtiam a paz, curtiam a violência, hoje não vivem mais. Amanheceram na bala, com os corpos cheios de bala. Aqui este é o preço que todo vacilão paga. Na calada, onde tudo pode acontecer, fique esperto com a polícia pra você não morrer. Porque se eles te trombam, você será mais um maluco no ML, vitimado, 121. Cometido pelos policiais que dizem ser a lei, que estão a favor da paz, que chegam me enquadrando, que chegam me espancando, que chegam no veneno, se você é pobre ou negro. Pois eles matam, exterminam, sem piedade, falam que matam para proteger a sociedade. Eu só não quero palhaçada envolvendo meus irmãos, no meio de gente ruim também tem sangue bom. Me sobe um ódio, vejo jornais falando de periferia, discriminando o rap e várias famílias, falando que o rap não presta. É que a bandidagem corre solta em várias festas. Mas é aí que eles se enganam. Mostramos a realidade, vida dura que nós levamos. Mana L, mano que suco, chega! Quebrada forte é periferia. Sol, chuva, dia, noite, área sinistra. Esse é o recado do potencial. Onde estiver, mantém respeito, se não passa mal. Quebrada forte é periferia. Sol, chuva, dia, noite, área sinistra. Esse é o recado do potencial. Onde estiver, mantém respeito, se não passa mal. Ribeirão Preto, cidade de muito talento. Onde o forte por aqui é o nosso movimento. Baile black aqui não tem mais. Nos tiraram a liberdade e acabaram com a nossa paz. Aqui tá desse jeito, muita treta, muita guerra. Quebrada contra quebrada, favela contra favela. É muita lágrima, desespero, muita revolta. Mano matando mano, por causa de droga. Que nada mano, isso tem que acabar. Vamos parar com as tretas, para pensar. Parar com a violência, que cresce a cada dia. E trazer de volta a paz, mano, pra periferia. Assim que é, meu mano, assim que tem que ser. Violência que nada vale mais, um proceder. Nosso cotidiano, irmão, pode melhorar. Depende de cada um de nós se conscientizar. Deixar pra trás nosso passado que foi duro. Viver esse presente com esperança de um futuro melhor pra nós aqui da periferia. Sem treta, sem droga, sem tiro, sem polícia. A união entre os irmãos é o que eu mais quero. E um futuro melhor pra periferia, eu espero. Periferia, minha área, nossa quebrada. Desde pivete eu vivo aqui, maluco, eu tô em casa. Quebrada forte é periferia. Sol, chuva, dia, noite, área sinistra. Esse é o recado do potencial. Onde estiver, mantém respeito, se não passa mal. Quebrada forte é periferia. Sol, chuva, dia, noite, área sinistra. Esse é o recado do potencial. Onde estiver, mantém respeito, se não passa mal. Primeira letra do meu Google, causa tumulto. Sou cadeção, expressão verbal aqui, explodindo tudo. Quebrada forte, nosso forte, expressão calibre, forte, combinação, potencial, resultado. A paz anda do nosso lado. Pra viver aqui tem que ser bem chegado. Andar na rua está embaçado. O crime está em todos os lados. Cola mais chegada, vamos jogar um baralho. Curtir um rap nacional, sem nenhum atraso. Qualquer trabalho é trabalho para ajudar a periferia. Eu sou mais um voluntário, por isso vou ser claro e falar só uma vez. Larguei do crime das drogas para não ser andando mais na um. Na escuridão com uma latinha na mão e um isqueiro torrando seu cérebro na alucinação. Espere aí, sangue bom, dá um tempo. Ladrão, quem tá falando é WA. E não tem patife não, vou ligar mais um mano de expressão. Sou mano Cheia, o mano de expressão verbal. O safado das quebradas não é passar mal. Porque se o negro me ligou, eu vou mostrar o meu talento. A minha rima vai bater, feito um trem violento. Escarilhando o seu pensamento. Se situa, não destrua muitos bandidos. Andando cheirando cola pela rua. A sua mãe, oprimida, desiludida, não sabe o que vai fazer pra sair desta vida que te corrói e te destrói. Eu não me baseio em nenhum super-herói. Expressão verbal na fita, mano Katson, WA e mano Cheia. Por nós, pra nós, vários malucos vão ouvir a nossa voz. E aí, malucada? chega. Quebrada forte é periferia. Sol, a chuva, dia ou noite, área sinistra. Esse é o recado do potencial. Onde estiver, mantenha respeito, se não passa mal. Quebrada forte é periferia. Sol, a chuva, dia ou noite, área sinistra. Esse é o recado do potencial. Onde estiver, mantenha respeito, se não passa mal. Potencial negro e na parceria, expressão verbal. Zona Sul, nossa quebrada. Não importa onde você estiver, mantenha respeito. Porque quebrada forte é periferia.